andrecedesmoral.com.br. E aí, Blitz? Só quem tá comendo água, bota a mão pra cima aí! Joga a mão pra cima aí! Bota a mão pra cima aí! Quem sabe canta! Quem tá casado fica em casa, os solteiros comemora! La Fúria! Hoje o bagulho vai virar daquele jeito! Joga a mãozinha pra cima! Oi! Joga a mãozinha pra cima aí! Joga a mão pra cima aí! Só quem tá feliz! Joga a mão pra cima e vem. Quem tá casado fica em casa. E os solteiros com... Quem tá solteiro, bota a mão pra cima aí, geral. Chega aqui, Lauro, é muita azaração. Atenção, que tá comendo água, bota a mão pra cima e vem. Joga a mãozinha pra cima aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá muito doido, joga a mão pra cima e vem. Quem tá casado, fica em casa, sai do chão, galera.